Azul 9131, qual é o horário previsto no plano, por gentileza? Eu não recebi ainda, vou entrar em contato com o Centro Recife. Solicito por gentileza que o senhor entre em contato com a companhia também para verificar junto ao CGNA o que ocorreu com o plano, ok? Chico, deve ser Dael Leda Motiva. Dael Transição Motiva, ok? 01, está autorizado a alinhar e decolada 10, o vento é calmo no momento. Alinhar e decolada, 01. Então 3601 decolou de Salvador aos 57, chame o controle em 120.8 e tenha um bom dia. 208. Controle Salvador, bom dia, da 3601. Dia 3601, sobe 360, voa Leda. 360, Leda, da 360. 1-9131, prossiga. Eficiente, qual o nível para confis? 6-6. Ok, eficiente, aguarde então, assim que chegar para mim eu passo o posicionamento. Vai. Salvador, Golfo, Salvador, Golfo, informe Quebec, informação do reboque. Gente, Golfo, informe Quebec, bom dia. Lufthansa 3601 vai cruzar o 175. 3601, chama o centro Recife, agora 1251, não pega no 3325. 251, 3325, bom dia. Azul 9131. Prossiga, 9131. Nenhuma previsão ainda? Por enquanto ainda não recebi. Eu entrei em contato com o CGNA, ele ia verificar se agilizava. Eu vou tentar novamente com o Recife se já receberam, ok? Tá legal então, brigadão. Tá prontinho ali, né? Ok. Alô, bom dia. Ocean Air 6251, Comercial Hotel Guarulhos. Confirme, chamou o solo. Ocean Air 6251, bom dia. 6251, bom dia. Copia o 360 para Guarulhos. Bom dia, o que você falou? Copia o 360 para Guarulhos. Copia. Ok, Ocean 6251, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360. Decola da cabeceira 10, com primeira curva à direita, para o perfil da subida Dael, Leda, transição Motiva, onde intercepta Apra, Zulu 10, segue até Bridge, e após Bridge segue conforme a rota do plano. O transponder é o 5173, o controle opera em 120.8, corteja. Autorizou 6251 para Guarulhos, 1360, decolou o sinal 10, curva na direita. Dael, Leda, Motiva, Pesulo 10 até Bridge, após conforme. 5173 o código, 1208 a frequência do controle. Confirmando o código 5173, ok? Oxe, 5173. Ok, corretinho para o acionamento, botão 5. Maravilha. Azul 9131, é o solo? Prossiga, solo 9131. O 9131 está autorizado para Confins, nível de voo 360, decola da cabeceira 10, uma primeira curva à direita, para o perfil da subida Dael, Leda, transição Motiva, onde intercepta Apra, Zulu 10 até Bridge e após segue conforme a rota do plano. O controle opera em 120.8 e estou aguardando ainda o transponder. Cliente autorizado com FIM 360, decoda 10, primeira curva direita. Um vídeo percebe da EL, Leda Motiva. Após a Zulu 10 até Bridge e após a proteção de voo. Controle Salvador em 1208 e aguardando o transponder, 9131. Ok, o azul 9131, correto o cortejamento, está pronto já para o push? Afirmativo. Autorizado o push acionamento, assim que chegar o transponder eu pago para o senhor, ok? O altímetro no 013. Por gentileza, chame para o táxi na frequência da torre, 118.95. Sim, a gente vai iniciar então com 1013 e chamará quando pronto na 295, azul 9131. fechou 13,5, obrigado. Bom dia, 9131 acionado, 103 a bordo, autonomia de 3:20, alterno Galeão para o TAP. 3:20, Galeão 103 a bordo, livre o táxi à direita, o altímetro 1013, chame pronto para a decolagem, o transponder será o 5404. Livre táxi, mara pronto, 5404, 9131. O 9131 está pronto. 9131 autorizado a alinhar e decolado a 10, vento de 030 graus com 2 nós. Alinhe e decolado a 10, azul 9131. Six, two, five, four, we are ready. 6251, clear to push back and start up on gate number 5, call tower 118.95, when ready for taxi. 5, clear to push and start, and when ready for taxi, call 118.95, confirm. That's affirmative, 118.95. 118.95, thank you. O 91131 decolou aos 24, chame o controle em 120.8, tenha um bom dia. Chamar controle agora 208, azul 9131, muito obrigado. Bom dia. Salvador, muito bom dia, azul 9131. Eu não sabe 360, saída da Elvila. 360, saída da El Azul 9131. O 9131 autoriza da presente voar Leda? Autorizado. Voando Leda, obrigado. Tower, good morning, Ocean 6251, we arrived for Sanctuary 138 on board, 5 hours and 30 minutes in Curious, and our alternative will be Galeão. Galeão, 5 hours and a half, 138 on board. Taxi approved via April 1 in India to the holding point of the runway 10. Call me ready for takeoff, Ocean 6251. Right, taxi April 1, India and holding point 10, we're ready, 6251. Chama Recife agora, 1251, um, Alter 13325. 1251, 13325, Azul 913, bom dia. Bom dia. Ocean 6251, clear to line up and take off. The wind is 010 degrees of 2 knots. Right, line up and take off, runway 10, Ocean 6251. Ocean 6251, airborne at 34, call now departure control 120.8. Have a nice flight and a good day, sir. Nice contact now, so I'll go to approach 120, decimal 8, have a great day, too. Auto departure, good morning, Ocean 6251 with you on dial departure. Land to level 360 and flight to Lida. Flight to Lida, Ocean 6251, flight level 360. Alpha X-ray Alpha, bom dia para você. Ok, estou ciente, o altímetro no 0 no 3, mantenha a minha escuta e reporte ao término, por gentileza. Salvador, Ocean 6251, request direct to Fontiva, if possible. stand by. Stand by. Yep, 6251 clear to fly to Bridge. Direct to Bridge, thank you, Ocean 6251. Contact the 600 frequency 125 decimal 1, if enable 13325. This is extended 1251, if enable 13325, I'm ready. Solo Salvador, bom dia. O Azul Alpha X-Ray Quebec. Alpha X-Ray Quebec, bom dia. Prossiga. Alpha X-Ray Quebec solicita autorização de remoto do baixo 3 até o finger de número 3 no baixo principal. Está autorizado o reboque do baixo 3 até o portão 3 do baixo principal. Reporte ao término, mantenha minha escuta constante. Alpha X-Ray Quebec. Ok, autorizado o reboque até o finger 3, mantenha minha escuta constante. Alpha X-Ray Quebec. Salvador Azul Alfa X3 Alfa, forma térmica, cheque de motores, obrigado e bom dia. Bom dia. Alpha X-Ray Quebec, informa o término do rebote, marcado no Gas 3. Tô ciente, Alpha X-Ray Quebec, tenha um bom dia. Ok, bom dia, senhor. Obrigado.